200 alguma coisa, de preto, sem medo dos trouxa, fazendo o verdadeiro filme, dos maloqueiro, da cor do insufilme, no crime, a rima é a nossa vida, meu time não mija, isso aqui no exame de urina, cola com nós quem é, que aqui malandro é malandro, e mané é mané. Dois maloqueiros no apetite pra versar, metralhadora giratória pronta pra tirar. Quem não sintonizar vai ficar no prejuízo. A ideia representa porque o rap é compromisso. Eu acredito nisso e confio no meu parceiro. Tamo na correria do sem fama e sem dinheiro. Sucesso é passageiro, respeito prevalece. Um pra quem cobiça e o outro pra quem merece. Malandro não se cresce se não ficar pequeno. A rima é de alto risco por causa do meu veneno. De preto, som de maloqueiro de responsa. Não atraso o lado e se for, segura a bronca, eu não tô de onda. Mantenho minha postura, só entra na família e fica quem tem estrutura. Banca sanguear, vem pra representar. Na picadilha e no procedimento pra somar. A febre tá no ar, pra quem desacredita. E vem fazendo efeito no compasso da batida. Na minha ou na sua vila, pra ser bem recebido. Chego no respeito, sempre sem dar motivo. Ativo o lado bom, meu dom, vou na fé. Faço som pra vagabundo, sem esquecer das mulher. Pode vir quem quiser, não desmereço, aumento o som e fica de boa que é só o começo. De preto, som de maloqueiro, os vagabundos do mundo tocando puteiro. De preto, som de maloqueiro, do escuro do submundo, os puto verdadeiro. De preto, som de maloqueiro, os vagabundos do mundo tocando puteiro. De preto, som de maloqueiro, do escuro do submundo, os puto verdadeiro. Aí periferia, a profecia se inicia. A poesia discorreria, causando nos mano mó discritimia. De preto, dois delinquentes, dois anormal. Os dementes que faz o nosso hino nacional. Não tamo moscando, só tamo na moral. Que não é cachorro louco, pede socorro e faz miau. Que o demônio tá na rima, tipo a camada de ozônio. Tipo a carga de plutônio aquecendo os hormônios desse manicômio. Dantas, OH.aço, verdadeiro malaco. Sagate o traste que bate certeiro, nem te falo. Nós é o chute no saco dos imbecil. Aí Don King, aqui quem sobe no ringue não finge, não vai pro Cristo, tamo a mil. No canil, com quem não mentiu pro Brasil. Um salve pro Invibiu, aí tio. Quem te ouviu no Rio, quem deve fugiu, não representou. Pode ser o Gilberto Gil, aqui tipo Raul Gil. Quem não canta, dança, rimador. Deus te ungiu, não mente, morou. Que nós mete o fuzil se não gostou. É aquilo, a rima por quilo, pros bico é a ceia. Nós não é vampiro, não queremos sangue nem tiro, só a rua cheia. Deslocão, na missão, impossível. Drão, aciona esse míssil, a revolução invisível. Não decepciona que nós funciona com a verdade. Quem fez a facu da vida leciona na má humildade. De preto, som de maloqueiro, os vagabundos do mundo tocando puteiro. De preto, som de maloqueiro, do escuro do submundo, os puto verdadeiro. De preto, som de maloqueiro, os vagabundos do mundo tocando puteiro. De preto, som de maloqueiro, do escuro do submundo, os puto verdadeiro. De preto, dois maloqueiro, Dantas e Sagate, aqui na mão humildade. A banca é de responsa, Zona Norte, Guarulhos, SP Brasil. Quem não viu, vai desacreditar. De preto tá no ar.